Eu vou contar a história pra vocês. O que ela fez comigo, com meu irmão e comigo. É a mesma coisa de ser comigo, com meu irmão, com meu amigo. É assim. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E o meu amigo, ela traiu com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E o meu amigo, ela traiu com meu irmão. Mas olha que decepção. Mas olha que decepção. Mas olha que decepção. Ela traiu com todo mundo e não deu explicação. Mas olha que decepção. Mas olha que decepção. Mas olha que decepção. Ela traiu com todo mundo e não deu explicação. É o solo do menino. Nasce torto, nunca vai se endireitar. Esse é um ditado que eu já ouvi falar. Pau que nasce torto, nunca vai. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E o meu amigo, ela traiu com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E o meu amigo, ela traiu com meu irmão. Mas olha que decepção. Ela traiu com todo mundo e não deu explicação. Olha que decepção. Oh, olha que decepção. Acabou a música.